Sachi. Agora vai, ó. Atenção, ó, Zabek. Ó, vai gostosa. Ah, ah, bate a bunda na bate aí. A bunda na gostosa. Ah, ah, bate a bunda na novamente, puxa o bonde da vai. Safado. O R7 é novamente, uma. Puxa o bonde da vai. Safado. O Pikachu novamente, puxa o bonde vai. Da safado. Atenção, senta Beck. Na vara, toma bala e bora, vai. Bora, vai. Senta na vara, toma bala e fica vai. Tarado. Senta na vara, toma bala e fica tarado. Taradona, taradona, taradona, não. Taradona, taradona, taradona. Novamente, puxa o bonde da safado. O R7 novamente, puxa o bonde da safado. O Pikachu novamente, puxa o bonde da safado. Senta na vara, toma